que quando se faz uma rifa para ajudar alguém, ah, eu não vou ajudar. Quando se mobiliza a comunidade para ajudar determinado cidadão que passou por um acidente, por uma cirurgia, por uma necessidade familiar, doença, muitos viram as costas e não ajudam. Esquecem que hoje é ele e amanhã pode ser você. Por isso, estenda sua mão e ajude o teu semelhante, e assim tu estarás agradando a Deus. Por outro lado, nós vimos aquelas pessoas que agradam a Deus, aqueles que pedem as coisas certas a Deus, aqueles que buscam sabedoria do alto e oram, sempre colocando nas mãos do Senhor, que a vontade dele se manifeste na minha e na sua vida, porque nós sabemos que Deus guarda dos seus, e a vontade dele é perfeita e agradável. Aqueles que agradam a Deus não reclamam do Nordeste, não reclamam do vento sul e muito menos do sol, e também não reclamam da chuva, mas são gratos pelas estações, são gratos pelo seu trabalho, pelo seu emprego. As pessoas que agradam a Deus, elas quando vão trabalhar no início da semana, como hoje, segunda-feira, já vai com vontade, com alegria, trabalhando como se fosse para sua própria empresa, sendo uma pessoa íntegra, sincera, não mexendo naquilo que não é seu. Mesmo que o patrão seja desonesto, mesmo que o patrão não faça seguir as leis e as normas, mas a pessoa que agrada a Deus, ela continua sendo íntegra e fazendo o seu melhor, porque Deus está contemplando ela, e ela faz já que já é dela mesmo, já é do caráter dela, da posição dela, e como cristão, nada mais como obrigação, como dever, servir aos seus senhores como se fosse a Deus, e assim a pessoa está agradando a Deus e dando testemunho que Deus é na vida dela. Aqueles que são separados para Deus, ali em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, como somos numerosos os cristãos que estão presos, emaranhados, terrenos, muitos estão tão ocupados, tentando alcançar, quem sabe um padrão de vida bem melhor, quem sabe bastante bens materiais, e esquecem as coisas sagradas e se distanciam de Deus. Isso serve para cada um de nós. Isso serve para mim. Muitas das vezes nós distanciamos de Deus e se prendemos do material, mas devemos fazer o contrário, se aproximar de Deus e se desprender do material. Não ajuntar esse tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajuntar esse tesouro no céu. E o que é o tesouro no céu? É ajudar o seu semelhante. É amar o seu próximo como a si mesmo. É poder ajudar, fazer a diferença no mundo de tanto egoísmo, no mundo de tanta indiferença, de tantos preconceitos, no mundo onde as pessoas são desprezadas, talvez pela sua classe social, não são valorizadas, talvez pelo seu grau de instrução, mas Deus não faz acepção de pessoa, e eu e você somos chamados para fazer a diferença no mundo de indiferença. Aqueles que estão totalmente rendidos a Deus, em Hebreus capítulo 13, versículo 20 a 21. Essas vidas comprometidas, rendidas a Deus. Tanto que Deus é capaz de realizar a sua vontade, a vontade dessas pessoas que estão rendidas ao Senhor. Deus cumpre o desejo do teu coração e do meu coração. Para isso devemos render a Deus a nossa vida, a nossa alma, rendendo graças, rendendo gratidão por tudo que Ele proporciona, mas simplesmente porque Ele é. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Messias prometido. Ele é o Salvador da humanidade. Ele é o meu e o teu Redentor. Ele é aquele que nos contempla dia a dia e está conosco, nos ajudando, operando milagres e maravilhas, muitos livramentos que nós não contemplamos, mas Ele nos livra, por porque Ele é o nosso intermediador entre Deus e os homens, Jesus. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso Salvador. E algumas promessas da Bíblia que menciona para aqueles que agradam a Deus. Uma delas é: seus inimigos estarão em paz com eles. Provérbios, capítulo 16, e versículo 7. Aqueles que agradam a Deus, até os seus próprios inimigos estarão em paz com você. Suas orações serão atendidas. 1 João, capítulo 3, versículo 22. Quem agrada a Deus, as suas orações serão atendidas. Outra promessa: seu nome será eterno. Salomão ali escreve e menciona: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Está lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 1. Vale mais o bom nome do que as muitas riquezas. Aqueles que agradam a Deus testemunham, e elas são vistas de longe. Ali é um homem de Deus. Ali é uma pessoa íntegra. Vale mais o bom nome do que muitas riquezas. Que eu e você possamos agradar a Deus no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Agrade ao Senhor. Seja grato a Deus. Louve o seu nome. Engrandeça o seu nome, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Eu não sei como vai estar iniciando a tua semana. Quem sabe alguns dizem: ah, eu estou começando com o pé esquerdo. Ah, eu estou começando de maneira muito ruim. Como filho no médico. Estou começando com a minha mãe doente. Estou começando com muitos problemas. Eu quero te dizer para você: você ainda tem a tua mãe, mas está doente, mas tem a tua mãe ainda. O teu filho está no médico? Está lá no médico, está sendo atendido. Quero te dizer: não entre a segunda-feira com o pé esquerdo, mas entre com a esperança que Deus está contigo e há de te ajudar nesse momento que tu estás passando, porque Ele é o teu guardador. Adore ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, independentemente do que você está passando, mas o adore, o adore.

vou morar no céu com ele. Ficar no mundo, deixando estou num cemitério. Eu estou num lugar onde as pessoas são enterradas depois que morrem. Mas isso aqui não é apenas um lugar onde são enterrados alguns corpos. Neste lugar estão enterrados sonhos. Aqui existem pessoas que viveram muito sobre essa terra e pessoas que passaram muito rapidamente por ela. E a morte, de alguma maneira, parou-os na sua trajetória. Aqui, nessas lápides, estão representados sonhos que nunca foram concretizados. Projetos que nunca saíram do papel. Aqui estão enterrados pais que não tiveram oportunidade de abraçar os seus filhos. Tiveram até oportunidade, mas não fizeram. Aqui neste lugar existem pessoas de todas as classes sociais, porque a morte ela alcança ricos e pobres, bons e maus. Por exemplo, aqui estão enterradas crianças que viveram um pouco tempo nessa terra, porque a morte os levou prematuramente. A morte não respeita a idade, a morte não respeita a nacionalidade, não respeita a posição social. A morte ela chega para todos. E a minha pergunta, justamente por causa disso, é: o que você tem feito enquanto você está vivo? Porque se você está me vendo, é sinal de que você está vivo. Significa que você abriu os teus olhos hoje. E se os seus olhos foram abertos hoje, significa que Deus ainda te deu e nos deu a oportunidade de mais um dia estarmos vivos sobre essa terra. Mas aqui nesse lugar, nós fomos chamados para uma reflexão. O que nós temos feito com a vida que Deus tem nos dado? Como nós temos administrado a vida que Deus tem nos dado? De qualquer maneira, nós temos cuidado daquilo que Deus nos deu como o seu bem mais precioso, sopro de vida? Quer um conselho para que você viva bem? Valorize a vida que Deus te deu. Cuide da tua saúde. Se alimente bem. Se afaste das coisas que te provocam estresse e podem fazer o teu coração parar. Escolha bem o que você fala e sobre o que você vai fazer durante o dia. As suas palavras têm um peso assustador. Mas não cuide apenas do corpo físico, cuide da tua alma. Cuide do teu espírito. Seja o melhor amigo que alguém pode ter. Seja o melhor pai que um filho pode ter. Seja o melhor esposo que uma mulher pode ter. Você tem a possibilidade de, enquanto está vivo, realizar coisas maravilhosas, porque Deus te deu todos os requisitos e te deu também toda a capacidade orgânica, física, mental, intelectual, para que você faça algo diferente nessa terra. Viva bem, deixe um legado de coisas boas, realize, não sonhe apenas, corra desesperadamente atrás do teu sonho, porque a vida passa muito depressa. Aproveite enquanto você está vivo. Pega o seu telefone, ligue para alguém que há muito tempo você está magoado e ressentido. Peça perdão. Abrace seu pai. Abrace sua mãe. Valorize enquanto está vivo. Porque a vida, ela passa muito depressa. A palavra que Deus ministra ao meu coração sobre a tua vida é que enquanto estamos vivos, ainda há esperança. Entregue tua vida para Jesus. Coloque a tua vida nele. Coloque os teus sonhos nele. E tenha a convicção de que ele te dará todos os recursos para que você viva de maneira maravilhosa nessa vida. Que os teus dias sejam dias de realização, de felicidade. E quando os teus olhos nessa vida se fecharem, você seja alguém que seja lembrado como alguém que viveu, mas não só viveu, deu certo. Porque Deus quer que você dê certo. Receba doses de ânimo na sua vida no dia de hoje. Porque se você está vivo, significa que tem coisa boa para acontecer. Se você está vivo, coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se manifestou no coração do homem, estão reservadas para você, que ama a Deus. Deus te ama incondicionalmente e quer que você, nessa vida, seja muito feliz. felicidade para você, felicidade para tua casa, felicidade para tua família, felicidade para os teus sonhos, vida abundante. Muito bem, Voz da Verdade, Além do Rio Azul. Morte, choro, tristeza. E é isso que nós sabemos, né? Que a eternidade, todas as lágrimas, o Senhor enxugará. Ali não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, porque o Senhor enxugará todas as lágrimas. Além do Rio Azul. Aqui nessa vida nós passamos por tantas dificuldades, tantas lutas, percas. As lágrimas descem em nossos olhos quando nós perdemos aquilo que nós mais amamos. Passamos por muitas das vezes privações. Muitas das vezes O desânimo pode nos rodear. Algumas pessoas entram em depressão, outras buscam formas e meios de lidar com a adversidade da vida. Mas eu quero te dizer nesta noite de segunda-feira que Jesus, ele nos dá força. Jesus nos dá ânimo. Jesus é a nossa luz. Jesus é o caminho. Por isso, busque a seguir a Jesus. Busque conhecer a Jesus. Mas eu não frequento igreja, eu não vou em religião nenhuma, que lá eles querem dinheiro, lá eles querem isso, aquilo outro. Comece a ter uma particularidade com Jesus aí na sua casa, na sua residência, no seu trabalho. Muitas pessoas têm uma facilidade de chamar nomes, tropeçam e quando acontece errado, coisa, e chamam um monte de palavrões e nomes. Por que que não muda essa forma de agir e começa a chamar a Jesus, a clamar a Jesus, e em vez de chamar um nome feio, fale misericórdia, oh meu Deus, oh machuquei. Mas não, já tem aquele palavreado, aquela coisa negativa. Devemos buscar as coisas boas, as coisas que agradam a Deus. Como eu mencionei aqui no início dessa programação sobre a diferença das pessoas que agradam a Deus e das que desagradam. Até o nosso palavreado, a forma que nós falamos, nós desagradamos ou agradamos a Deus. E mencionando, não sei aí, nós temos várias pessoas ligadinhas no programa Cristo e Resposta. Quero aqui mandar um abraço aqui para vários irmãos de YouTube, e também uma informação aqui do seu Egídio Marques, ali do Ferraz, e ele achou uma chave, né? Ele achou uma chave e ele deixou o telefone dele aqui, se alguém perdeu uma chave ali no bairro Ferraz, aqui em Garopaba, 99167396, 99167396, do seu Egídio Marques, ali do Ferraz. O programa é Cristo é Resposta, compartilhando, divulgando a palavra de Deus e também fazendo aí o trabalho, né, um trabalho social, e também fizemos aí, né, notícias, né, pessoas que perdem, que acham, às vezes nem ligam pra gente aqui, a gente também acaba compartilhando e divulgando. Você que perdeu a chave aí, procure o seu Egídio, né, e pode ligar no telefone 99167396, ele pediu para colocar aqui no ar, e você vai aí achar a sua chave no Ferraz. Daí você vai ter que dizer a cor da chave, que modelo que é, certinho, né? Muito bem, são 9 horas e 29 minutos, programa Cristo é a Resposta. Estamos com uma bela canção para o nosso elevo espiritual, uma canção Desejo de Vida. E a vida que nos dá é Jesus. Quem sabe você está passando por uma luta muito grande internamente, muitos ataques no seu cérebro, na sua mente, muito desânimo. Eu quero te dizer para ti, te anima. Anima-te, anima-te. Esse hino renova. Eu coloco volta e meia aqui no programa Cristo é a Resposta, e várias pessoas pedem, né, ligam, olha, o Desejo de Vida, a Voz da Verdade. Uma canção antiga, mas renova o nosso ânimo. No início a letra é um pouco triste, mas depois lá no fim, no meio e no fim, ela vai nos dando renovação espiritual. Preste atenção nesta canção. E se você quer pedir uma oração, ligue 3254-3055 ou aí no WhatsApp 48999-635968. Desejo de Vida, Voz da Verdade. Águas profundas, sem saída no beco, tristeza na alma, matando o desejo. Desejo de vida, mas o que é vida sem paz? São coisas que morrem, não voltam jamais. Na busca incessante, grande desgosto. você. Esta luz está aumentando, vai dominar tua vida. Está chegando. Para mim, e o meu grito de aflição, eu sei que tu já tens ouvido. Agora sobre a rocha estou, um novo cântico me deu. Então um hino de louvor vou cantar. Eu vou sonhar teus sonhos, andar nos teus caminhos. Não vou ser Yeah.

9:44. Gostoso de ouvir. 94,7 FM. Muito bem, são 9:44. Um abraço aí para todos os ouvintes desta programação, o programa Cristo é a Resposta, das 8 às 22 horas, das 20 às 22, sempre colocando músicas, palavra, trazendo algo de Deus para o meu e para o seu coração. Que Deus continue abençoando a tua vida, lhe guardando. Se você desejar aí pedir oração, a gente está orando aqui para você, abençoando a sua vida, através do WhatsApp 48 999-635-968. Quem dá é Deus. E, quando e vamos iniciar uma semana na presença do nosso Deus. Te fazer parar, oh. Independentemente da tua crença, da tua vivência com Deus, quero te dizer uma coisa para ti. Deus tem um propósito na vida de cada ser humano. E Deus não faz acepção de pessoas. Mas lembre-se, dê um passo para o Senhor. Um batalhão do céu está descendo agora, fazendo um rebuliço, mudando tua história. Treme céu, treme terra e o inimigo não resiste à presença do Deus vivo. Caso encerrado, ele já perdeu. E a vitória é do povo de Deus. Escolhido, não perde a batalha, por Deus é ungido. Debaixo de suas asas está protegido. Contra todo mal. Um escolhido que é fiel a Deus e tem compromisso. Não conhece o que é derrota. Sempre é vencedor. Mais que vencedores. Aleluia, aleluia. Em Cristo somos muito mais que vencedores. Em Cristo Jesus, Deus manda reforço pra te socorrer. Entra na peleja e faz você vencer. Um batalhão do céu está descendo agora, fazendo um rebuliço, mudando tua história. Treme céu, treme terra e o inimigo não resiste à presença do Deus vivo. Caso encerrado, ele já perdeu. E a vitória é do povo de 9:49. 94,7 FM. Gostou? acontecer, eu vou te usar, te exaltar. Todos vão ver um milagre acontecer. Deus vai te ajudar. Ele vai te levantar. Vai cumprir a promessa que fez há um tempo atrás. No meio da multidão, Deus vai te estender as mãos, te pegar no colo, curar as feridas do teu coração. Você se lembra quando chorava clamando por mim, dizendo bem alto que não aguentava ficar sempre assim. Mas eu estava lá, vi você chorar, dizendo te amo, Senhor, te amo, Senhor. Eu tenho planos, eu vou te abençoar. Onde que você pisar, atravessarei esse deserto. Sempre estarei por perto. Precisando é só chamar, vou te ajudar a passar. E mesmo que as forças venham se acabar, e todos seus amigos te abandonar, e quando não há o que fazer, eu tenho uma saída pra você. Aqueles que pensaram que você perdeu, nenhum valor te deram, coração doeu. Você fechou os olhos e clamou por mim, e disse não é esse o meu fim. Deus vai te usar, te exaltar. Você se lembra quando chorava clamando por mim, dizendo bem alto que não aguentava ficar sempre assim. Mas eu estava lá, vi você chorar, dizendo te amo, Senhor, te amo. Se pisar, atravessarei esse deserto. Sempre estarei por perto. Precisando é só chamar, vou te ajudar a passar. E mesmo que as forças venham se acabar, e todos seus amigos te abandonar, e quando não há o que fazer, eu tenho uma saída pra você. Aqueles que pensaram que você perdeu, nenhum valor te deram, coração doeu. Você fechou os olhos e clamou por mim, e disse não é esse o meu fim. Deus vai te usar, te exaltar. Todos vão ver um milagre acontecer. Deus vai acontecer. a Rádio Frequência 1380M acabou de apresentar o programa Cristo é a Resposta, de segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas. Agradecemos a sua audiência. Que Deus os abençoe. Mas foi ali na cruz que eu tive minha resposta. Quer saber das últimas notícias do Brasil e do mundo? Acesse rscportal.com.br. 94.7 FM, WhatsApp 3254-3055. Dez horas. Sintonize 94,7 FM. E ponto. Eu sei que você nem gosta de tocar no nome dessa pessoa, mas deixa eu te explicar. Mas é que eu quero fazer tudo certo, não te machucar à toa. Pode confiar, ninguém melhor que ele pra saber dizer, principalmente o que eu não devo fazer. Eu vou botar minha cara tapa, mesmo que você não queira, eu vou.